pessoal, agora nesse terceiro ritmo aqui é o seguinte, esse ritmo aqui eu coloquei, vocês observarem na imagem, eu coloquei vários P's, né? P, P, P, um embaixo do outro, e tem o número 1, né, correspondendo a esses P's. O que acontece? Eu vou tocar todas as cordas a partir da quinta para baixo, que eu estou montando a corda de Dó maior, então vai ser um toque para na direção da primeira corda, da quinta para a primeira corda. O número 2, eu vou voltar a tocar as três primeiras cordas. O número 3, eu vou abafar, tá escrito aí, né? Abafar. Aí fazer tipo uma batidinha assim, ó. E o número 4, eu volto tocando as três primeiras. Então eu vou contar devagar e tocar. Fica assim: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dessa maneira que está escrita aí, fica um pouquinho complicado na hora de voltar tocando as três primeiras com o indicador médio anelado. Tem que treinar um pouco, né? Porque cada dedo toca uma corda. Agora pode fazer o seguinte, tocar com o polegar para baixo e usando só o dedo indicador tocando as três primeiras cordas, né? Polegar, as três primeiras, abafar, as três primeiras. Assim fica até mais fácil. Pode tocar corda por corda, né? Um, dois, três, quatro. Ou usando só o dedo indicador na volta, que vai ficar assim: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aumentar a velocidade: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais rápido. Esse ritmo, o Vando é usado muito naquela música do Vando, né? Fogo e Paixão, que aplica, né? Você é luz, é a estrela e lua, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é sim, e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Bom, pessoal, é o seguinte, esse ritmo aqui, ele não precisa ser aplicado só nessa música do Vando, tá? Ele pode ser aplicado em várias outras músicas, né? Qualquer música vai encaixar esse ritmo. Isso aqui, na verdade, é um rock, né? Chamado de um rock brasileiro, entendeu? Toca devagar e depois vai aumentando a velocidade, ok? E mais uma vez, desculpe aí que eu não sou cantor, foi só para ilustrar aqui, ilustrar o como fazer o ritmo, tá bom? Vamos agora para a próxima gravação.